6. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Essa tarde, finalzinho de tarde ensolarado, vocês estão aqui com a gente no Sessão das 6. Mais um Sessão das 6 aí entrando no ar. Quem tá ouvindo a gente em 95,3 FM, fique esperto, também pode acessar a gente, ouvir a gente pelo streaming radio.ufiscar.br. Meu nome é Maurício Zatoni e eu vou ficar aqui com vocês na próxima uma hora. Boa tarde, eu sou a Ana Kiel. E esse aqui é o Sessão das 6, esse é o programa de trilhas sonoras de cinema e audiovisual aqui na Rádio Fiscar, 95,3 FM. E a gente vai curtir então aí o Sessão das 6 até as 7 horas de hoje. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você aí, além de estar ouvindo a gente, pode entrar em contato com a produção da gente aqui, mandar sugestões de música ou de filmes ou temas para nosso programa. Você pode falar com a gente pelo e-mail, que é sessãodas6@gmail.com, ou pode ligar aqui diretamente no telefone da rádio, que é 3351-8099, ou pode conversar com a gente aqui ao vivo, agora até às 7 da noite, pelo nosso MSN da rádio, que é radiofiscar@hotmail.com. É isso aí, pessoal, eu sou Laura Teixeira. E lembrando que hoje é o Sessão das 6, número 13, e o tema de hoje, como sempre, a gente tem um tema aqui no programa, e o tema de hoje é nerds. A gente vai falar de filmes sobre nerds, filmes feitos por nerds, às vezes, e a gente vai descobrir melhor o que vai ser, então, esse tema ao longo do programa. Vamos começar, então? Com o ouvinte, sessão ouvinte. Então, para começar aí a nossa sessão ouvinte, hoje a gente tem um convidado, que é o Bruno. Bruno, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. E aí, Bruno, tudo bom com você? Tudo bem, Ana, e aí? Então, e aí, bom, a gente então queria perguntar para você, qual que é a música que você escolheu aqui para o pessoal ouvir no Sessão das 6? Bom, a música que eu escolhi foi Duel of the Fates, do Star Wars, episódio 1. Que também é conhecido como o tema do Darth Maul. Uhum. Que é um vilão que foi apresentado nesse episódio, né? Uhum. E acabou matando o mestre do Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. E que horas que toca essa música no filme? Nessa hora aí? Na hora que o Darth Maul mata o... Na verdade é na luta, né? Do Darth Maul com o Qui-Gon Jinn. Uhum. Que depois o Obi-Wan acaba matando o Darth Maul. Tá. Bom, a gente sempre fala aqui que, na verdade, assim, não precisa ter a ver a pessoa, o sessão ouvinte, não precisa necessariamente ter a ver com o tema, mas geralmente acaba coincidindo. Então, a gente queria te perguntar, Bruno, você acha que você é nerd? O que é ser nerd pra você? Eu acho que eu sou um pouco nerd, mas, na verdade, eu acho que eu mais gosto de coisa nerd do que eu sou nerd, né? Uhum. Porque eu nem tenho o óculos fundo de garrafa, nem... Não, né? Uso suspensório, nem tenho uma luneta em casa. Uhum. Nada disso, né? Mas eu tenho a coleção completa de Star Wars, estou uhum. fazendo a minha coleção de Star Trek, uhum. Né? Coisas do tipo. E a gente vai tocar uma música de um filme aqui mais tarde, que é do Fanboys, e aí tem super uma rixa aí entre a galera do Star Wars e do Star Trek. Como que você lida com isso, então? Ah, eu simplesmente... considero que os dois são completamente diferentes. A única coisa que tem a ver dos dois é a palavra Star, né? Uhum. Mas são duas visões completamente diferentes, uma completamente científica, outra bem mais artística e piração, com monstrinhos fofinhos e blá blá blá. Ok. Né? E você tinha pedido pra gente também a abertura da série do Star Trek, não é? Isso, da nova geração, uhum. né? Bom, então a gente vai ouvir aí, então, o escolhido pelo Bruno, a música do Duel of Fates, que é da trilha da Ameaça Fantasma, do John Williams, é isso? Isso. E depois a gente ouve... Foi tocada pela Orquestra de Londres. Isso, pela Orquestra de Londres. E em seguida a gente ouve então a abertura da série de Star Trek, beleza? Maravilha. Então obrigado, Bruno, pela sua participação. Imagina, Ana. Obrigado a vocês. Vamos lá, escute diferente. Ok. Thank you. aí pra todo mundo que achou uma heresia a gente tocar uma música do Star Wars seguida por pela abertura do Star Trek, te mando uma pergunta aí pra vocês. O que vocês acham que é um verdadeiro nerd? A mesma pergunta que a gente fez pro Bruno, a gente faz aí pra vocês ouvintes participando aqui com a gente no Hotmail da rádio, no MSN da rádio, que é radiofiscar@hotmail.com. Lembrando que essa pergunta também tá rolando no Twitter da Sessão das 6, que é twitter.com/sessãodas6. Você responde o que é que você acha que é um verdadeiro nerd? E um geek, tem um geek também. E você é um nerd também? O que você acha? Você se considera um nerd? Então lembramos que o nerd, a gente está trabalhando aqui com um conceito de nerd que vem do cinema de Hollywood, que é um nerd do tipo inteligente, desajeitado, sem jeito com as mulheres, às vezes sem noção, passa por dar vergonha nos amigos. E hoje em dia os nerds foram ficando cada vez mais populares, né? Mais bonitinhos. É legal ser nerd, é bacana ser nerd, e já não é um adjetivo mais tão pejorativo. No programa de hoje a gente vai falar de vários filmes feitos por nerds ou pra nerds. Desde os mais bonitinhos até os mais geeks, que é um nerd hollywoodiano. E apenas o fim, e lá no fim a gente vai falar do nerd brasileiro. E é isso aí. Bom, o primeiro filme então que a gente vai tratar aqui é o filme A Vingança dos Nerds, que é o pioneiro do gênero filmes de nerds. Bom, esse daí é um filme engraçadíssimo, todo mundo deve ter assistido aí na sessão da tarde, na sua TV. Ele satiriza a vida universitária, aquela coisa de fraternidades, né? E ele retrata a luta clássica aí entre os que têm cérebro contra os que têm os músculos, né? Os CDFs, nerds da escola ou da faculdade contra o time de futebol, né? Que é o clichê ali do colégio americano, né? Bom, nesse filme, então, é a vingança dos nerds sobre o time de futebol que numa outra ocasião fizeram uma armação aí pra essa turma de nerd e eles resolvem se vingar. E esse filme, ele lembra vários outros filmes desse gênero, que a gente pode chamar, então, os filmes de nerd. E, realmente, ele tem muitas influências nos filmes que vieram depois, porque ele foi um dos primeiros. E ele foi o primeiro, assim, a idolatrar essa coisa do orgulho nerd, de realmente ressaltar e colocar os nerds como os mocinhos da história. O filme foi dirigido pelo Def Canil, nos anos 80. E ele tem na trilha sonora músicas desde Thriller e We Are the Champions, as músicas mais conhecidas, e também músicas compostas especialmente pro filme. A música que a gente separou pra ouvir aqui também é uma dessas mais conhecidas, e é Burning Down the House, do grupo Talking Heads, que a gente vai ouvir agora aqui no Sessão das 6 sobre nerds. Yeah! Voltando aqui pro Sessão das 6, então, vocês acabaram de ouvir a música Burning Down the House, do Talking Heads. E agora a gente vai falar da série de TV Big Bang Theory, que é uma série que faz a gente morrer de rir aí com o cotidiano de quatro nerds que tem ali aquela coisa nerd clássica, né? Tem todos os tipos de mania, eles são inteligentes, são cientistas, não conseguem se relacionar com as mulheres, viciados em quadrinhos, games, RPG e tudo isso. Mas eles são felizes ali sendo nerds, tá? Não tem nenhum problema com isso. E um dia se muda pro prédio de dois dos personagens uma vizinha toda loira e bonitinha e tal, que acaba ficando amiga deles, né? Até quanto ela pode ser amiga deles. E até tenta engatar ali um romance com um deles, que é o Leonard. Mas é legal que eles não ficam... Não é tipo, ah, ela é a vizinha burra e gostosa. Não, é tipo uma menina legal que se muda pro prédio ali e acaba interferindo no cotidiano nerd deles. E aí, dos quatro tipos, a gente tem um nerd que mora com a mãe, que tenta ser um garanhão, mas não consegue. Tem um outro que é indiano e que só consegue falar com as mulheres quando tá bêbado. E tem aquele, o típico nerd chato, que é o Sheldon, né, um dos personagens mais famosos, que é completamente maníaco, neurótico e tal. E o Leonard, que é ali, mas sem gracinha. Mas assim, a série tem cenas hilárias, como um dia que o Leonard tá andando dentro do apartamento e usa um sabre de luz pra poder iluminar o caminho lá que ele tá passando. Ou então, outras cenas muito engraçadas, assim, quando o Sheldon vai fantasiado de efeito Doppler, né, que é um efeito da física que poucas pessoas conhecem. Ele vai assim numa festa fantasia, já num outro momento. Todos os quatro querem sair fantasiados de The Flash, aquele super-herói que corre super rápido. E aí eles acabam indo os quatro juntos e eles saem parecendo que é o rastro um do outro. E a gente vai ouvir então a abertura da série. The History of Everything, que é o nome da música, que é a música de abertura da série, e foi composta pelos Bare Naked Ladies. É, especialmente para a abertura dessa série, que estreou em setembro de 2007, e logo um mês depois a banda lançou essa música, né, a versão completa dessa música, que é uma música, a letra, ela vai contando a história da humanidade desde o Big Bang, né. É, então vamos ouvir a música The History of Everything, da banda Bare Naked Ladies. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off the oceans and Pangea. See a wooden Montevideo set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses, religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir The Big Bang Theory, o tema The Big Bang Theory Theme Song, da banda Bare Naked Ladies. E agora a gente vai falar de um outro filme que a gente considera aí de nerds, sobre nerds, que é o filme Superbad, lançado em 2007, pelos mesmos produtores do Virgem de 40 Anos. Vocês lembram desse filme com... Como chamava aquele ator, Gabi? Steve Carell. Steve Carell, isso. Que é o mesmo do Agente 89, também, ele tem uma super cara de nerd. Todo Poderoso 2. Exato, e também daquele seriado inglês, The Office. Eu acho que é inglês. É, esse mesmo. Então, os nerds nesse filme Superbad são adolescentes, são dois adolescentes, muito inapto socialmente, né? Não, prestes a se formarem, né? Eles estão se formando aí na escola e se separando como amigos na faculdade. É o Ivan, que é o Michael Cera, que é o do o Pauli Blicker, fez o Pauli Blicker no Juno, que ele é um cara ali amável, esperto, e, mas normalmente aterrorizado. E tem o Seth, que é o Jonah Hill, que é um desbocado, frívolo e totalmente obcecado pelo tópico sexualidade humana. Inclusive é ele que desenha pênis? Desenha pintos em todos os lugares. Em todos os lugares que ele vê. É, o crédito é assim também. E essa história, então, a história desse filme, ele conta as tentativas mal orientadas para reverter uma vida de frustrações com as mulheres em uma noite que qualquer um normalmente ia querer esquecer. É a premissa clássica de outras chamadas comédias nerds, onde tudo sempre dá errado e eles não conseguem comprar bebidas, então quando chegam as meninas muito bêbadas, coisas do tipo, mas quando chegam as meninas, eles estão muito bêbados e coisas do tipo. Mas as cenas mais engraçadas com certeza são a do McLovin, as com o personagem McLovin, que é um clássico nerd, assim, geek, de óculos, de aros grossos, pretos, que tenta comprar bebida com RG falso e acaba dando um passeio hilário, um rolê hilário com os policiais que vêm pra vigiar, fiscalizar, né, o lugar. E um dos policiais é o Seth Rogen, que fez o filme Ligeiramente Grávidos e Zack and Miri Make a Porn. Qual que é o nome desse filme em português? Zack and Miri Make a Porn? Pagando Bem Que Mal Tem, uma das piores traduções de todos os tempos. Tipo do Hangover também, né? Sim. E o Seth Rogen, o que ele fez nesses filmes? Ele atuou ou ele foi diretor? Não, ele atuou. Geralmente ele trabalha como coprodutor também, né? Que é meio independente, esquema, né? Ah, sim. E também no Virgem de 40 Anos ele atua também. É, no Superbad ele faz um policial. E ele também é coprodutor e roteirista desse filme que a gente tá falando agora, do Superbad. E a música que a gente separou pra ouvir do Superbad foi o tema exatamente do McLovin, esse geek que a gente tava falando aí. E a música, então, Funky McLovin, foi composta e tocada pela autora da trilha, que é a Lyle Workman, que fez a maioria das músicas da trilha sonora. A gente vai ouvir agora, então, Funky McLovin. gotta take it off. I am the heat seeker, man. Superconductivity bubble. Vocês acabaram de ouvir então a divertida Funky McLovin do filme Superbad, um filme que representa bem aí os nerds, um filme bem recente aí nessa história dos filmes nerds que a gente tá falando aqui hoje no seu Sessão das Seis na Rádio Fiscar. O próximo filme que a gente vai falar é o filme Fanboys. Nesse filme, os nerds são quatro amigos extremamente fãs de Star Wars, de das duas trilogias, diria, do Star Wars. E nesse filme especificamente, a história é que a saga deles para chegar para assistir o episódio 1, quando foi lançado, então, o quarto filme da série, né, que foi o episódio 1, 20 anos depois da primeira trilogia sair. Então, o filme conta essa história da travessia deles por todos os Estados Unidos para chegar no Rancho Skywalker, onde vai ser essa primeira exibição do filme. Então, eles querem assistir o filme porque um dos amigos dele tá morrendo e não, assim, ele tá com câncer e provavelmente ele não vai conseguir sobreviver até que o filme estreie no cinema. Então eles saem, tentam entrar ilegalmente no Rancho Skywalker para poder ver o filme. E aí vem umas cenas hilárias aí que saem dessa situação. Eles acabam passando também por um lugar onde tem vários fãs do Star Trek. E aí rola uma super briga, né? Eles se pegam na porrada, bem engraçado. Também tem uma hora, um dos amigos nerds tem uma amiga, uma namorada que ele arranjou pela internet. E aí eles ficam zoando, falando, não, sua namorada é um cara, é barbudo, não sei o quê. E na verdade é uma menininha de 12 anos. Mas aí, mesmo com todas essas confusões, aí eles conseguem chegar lá e assistir. E além dos quatro meninos, né, também tem, eles botaram lá uma mocinha bonitinha, só pra falar que tem, que é a Kristen Bell, que tá no Heroes, é a loirinha do Heroes lá. Também participa desse filme, Seth Rogens, que a gente falou lá no Superbad. Aqui ele faz alguns pequenos papéis, né? Faz um cafetão no final do filme. Eles arranjam uma confusão em Las Vegas também. Aí o Seth Rogens tá lá. E a música que a gente vai ouvir é o que sempre vai tocar na... Um dos amigos, né? Que é o mais desbocado, um gordinho. Tem uma van, uma perua que ele chama de Millennium Falcon. E lá ele fala assim, não, na minha van só toca Rush, que é uma banda canadense de rock progressivo. E a gente vai ouvir, então, uma música do Rush, que tá na trilha sonora, que chama Limelight. Stage approaches the end. estamos de volta aqui com a sessão das 6. Acabamos de ouvir a música Limelight, do Rush. Agora vamos falar de outro filme na temática de hoje, que é a temática nerd, que é o filme Rushmore, que foi conhecido no Brasil como 3 é Demais. Outra péssima tradução, como exatamente. A gente estava falando antes. Bom, nesse filme a gente vai encontrar um tipo diferente de nerd, que é aquele... Ele é o nerd que tem um potencial para dominar o mundo. Ele é inteligente e tem... E tem outras habilidades aí, além da matemática e da computação. Enfim, o protagonista é o Max Fischer. E ele é um rapaz de 15 anos que tem uma bolsa numa escola preparatória pro vestibular. De uma classe rica, né? Mas como ele é inteligente, ele conseguiu aí essa bolsa. Mas ele apesar de ser um grande entusiasta das atividades da escola, suas notas continuam péssimas, né? Ele não consegue acompanhar aí o ensino da escola. Mas ele é capitão do time de esgrima, é presidente do clube de caligrafia, é vice-presidente do clube de selos e moedas, e ele é fundador da equipe de queimada. Olha lá, gente, ele participa mesmo. Mas realmente das atividades extracurriculares. Aquelas coisas que você não espera realmente que a pessoa vai se envolver, né? Mas entendeu? É realmente peculiar. Bom, mas o que faz dele um nerd são esses ideais românticos, né? Como a escola de caligrafia, por exemplo, românticos e antigos. A sua dificuldade em se socializar e a sua grande imersão nesse universo paralelo ao real, né? Ele vive um outro timing aí. E ele tem um estilo mais estranho, assim, de se vestir, né? De ser. Bom, e o que faz ele ter esse potencial aí de dominar o mundo, né? De ter mais grandes conquistas, de alcançar grandes conquistas, é que ele é um planejador e é muito calculista, né? Para um menino de 15 anos. E esse filme, Rushmore, é o primeiro filme do Wes Anderson, né? Um diretor já mais conhecido, principalmente pelos filmes Os Excêntricos Tenenbaums e A Viagem para Darjeeling, que inclusive a gente já tocou aqui na edição sobre filmes de viagem. E assim como nos outros filmes do Wes Anderson, nesse também tem aquele humor peculiar e ele também sempre trabalha com os mesmos atores. Nesse caso, o Jason Schwartzman, que é o protagonista do filme, e também o Bill Murray, que interpreta um magnata deprimido que acaba competindo com o Max pela atenção da mesma mulher. Então, realmente, queria ser uma situação ali bem engraçada. E o Bill Murray sempre em personagens deprimidos. É, independente do diretor, sempre acaba nos papéis ali, mas... Parece que combina com a cara dele, não sei como. Eu acho que a cara dele... Mas, enfim, a música que a gente vai ouvir aqui do Rushmore é do músico Cat Stevens e a música chama Here Comes My Baby. A gente vai ouvir agora no Sessão das 6. Of you. Here comes my baby. Here she comes now. And that comes as no surprise to me. With another guy. Here comes my baby. Here she comes now. Walking with a love that's all so fine. Never could be mine, no matter how I try. Here she comes now. And death comes as no E aí a gente acabou de ouvir Cat Stevens, né? Here Comes My Baby, do filme Rushmore. E agora a gente vai falar de um filme que chama Napoleon Dynamite, que não é aquele clássico da Sessão das Seis, do cachorrinho de gravatas, mas é um filme da um filme sobre um nerd, um geek, que chama Napoleon. É, e esse nerd, o Napoleon, ele mora com o irmão dele, o seu avô velhinho, e o irmão, esse irmão dele é mais velho também. Esse avô sofre um acidente e morre num circuito off-road, né, de motocicleta. E então várias coisas novas começam a acontecer na vida do Napoleon, incluindo a chegada de seu tio, que mora numa van e vende Tupperwares pela vizinhança. E inclusive também a candidatura do amigo Pedro Sanches a representante da escola, aquela coisa de grêmio, estudantil, e a escolha de um par para o baile de formatura. Bom, a música que a gente escolheu desse filme chama-se Kennedy Hit, que é do grupo Jamiroquai, e era tocada em um dos momentos mais engraçados do filme, que é quando o Napoleon, ele faz uma performance solo no palco da escola, assim, e se apresenta dançando essa música, que é em prol da candidatura desse amigo mexicano, Pedro Sanches. Bom, o diretor, Jared Hess, fez uma escolha excelente, já que essas músicas do Jamiroquai são bem dançantes, né? E você pode até ser convencido por um nerd dançando essa música sozinho. Bom, vamos ouvir então o Kennedy Hit do Jamiroquai. Acabaram de ouvir, então, Kenneth Heath com Jamiroquai, do filme Napoleon Dynamite. E agora o último filme que a gente trouxe no tema nerds dessa sessão das seis. Na verdade, esse nerd é também conhecido como O Escolhido, e ele é o hacker Neo do filme The Matrix, Matrix, né, da trilogia. E na verdade, esse ele poderia ser conhecido mais como talvez um ídolo dos nerds, porque ele realmente conseguiu se libertar e realmente fazer alguma coisa que muitos nerds acabam sonhando em fazer, assim, acaba sendo um pouco mais surreal, né? E ele também poderia ser comparado com os nerds pelo vício dele por computadores e aquela inadequação ao mundo em que ele vive, que nesse filme tomou um caráter completamente diferente dos filmes que a gente trabalhou aqui antes nesse tema. Bom, então a música que a gente vai ouvir do Matrix é a música Wake Up, do grupo Rage Against the Machine. E lembrando que essa banda, ela é conhecida como uma banda, ela foi muito censurada, né, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, já que na maioria de suas músicas existe uma letra em favor da liberdade, com fortes críticas ao sistema e etc. Bom, a gente vai ouvir então a música Wake Up, do grupo Rage Against the Machine. Tá ouvindo aí, então, Rage Against the Machine com a música Wake Up, que tá na trilha sonora do Matrix. E agora a gente vai, então, pro Sessão Brasil, que é aquela parte em que a gente toca, geralmente, uma música de um filme brasileiro dentro do tema. E foi muito difícil achar um filme brasileiro aí dentro do que a gente acha, do que a gente ficou pensando que era nerd, mesmo porque é o Maurício falou isso no começo, é um conceito mais de filme hollywoodiano mesmo. E no Brasil a gente tá mais voltado aí pros tipos brasileiros do que... Embora existam muitos nerds no Brasil, não é uma coisa que esteja muito representada no cinema brasileiro. A gente então escolheu um filme que tem um personagem aí que o Maurício vai explicar por que a gente mais ou menos nerd e tal, que tem algumas tendências mais esquisitas, que é o Durval, do filme Durval Discos, da Ana Muilaert. Esse cara, o Durval, ele é um vendedor, ele tem uma loja de LPs, mas ele resiste em vender LPs quando já tá tendo uma grande comercialização dos CDs, né? E a trilha sonora do filme, ela é assinada pelo Abujam, e a gente já tocou uma música aqui no Sessão das Seis. E uma curiosidade, que o André Abujam é casado com a Ana Muilaert, né? E a trilha contém traz músicas do Caetano, do Gilberto Gil, da Rita Lee e da Elis Regina, Gal Costa, Luiz Melodia e entre outros. A gente vai ouvir uma música muito legal, que chama Bestetu, dos Novos Baianos. Voltamos agora com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Besta é Tu, da banda Novos Baianos, né, da Sessão Brasil. E agora vamos ouvir a agenda de cinemas e cineclubes aqui da cidade de São Carlos. Bom, o Cine São Roque, que acontece todas as sextas-feiras, não terá sessão hoje, no dia 4 de setembro. Mas o Cineclube CDCC terá sessão amanhã, no dia 5 de setembro, com o filme Estômago, às 8 horas da noite. A entrada é franca. E lá no cinema do Sesc... não tem sessão na sexta hoje não tem sessão no Sesc, só amanhã e domingo. E é o filme Paris, que é o novo filme do Cédric Clapiche, que é o diretor de Albergue Espanhol, às 7h30 da noite, sábado e domingo. E a entrada também é... A entrada é R$3 a meia e R$6 inteira. E aí, falando do Cine Quanon, o tema do Cine Clube lá em setembro é Máfia. Toda terça-feira, às 7 horas, tem Cineclube. Vai ser o Poderoso Chefão, com Marlon Brando e Al Pacino. E aí, falando também do Cine Iguatemi, tá passando lá Os Normais 2, que já tava em cartaz semana passada. E hoje entra em cartaz a animação 3D Up, Altas Aventuras. Já lá no Cine São Carlos, fica na Rua Major José Inácio, 2154, no centro. Também tem dois filmes em cartaz. Um é inspirado no romance do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. E o outro é um novo filme que tem a Julia Roberts como atriz aí, se chama Duplicidade. E, na verdade, assim, grande programação de cinema que vocês podem ver, né, a partir da semana que vem aqui em São Carlos, vai ser o Filme Fest, o festival de cinema que vai acontecer aqui na sua primeira edição aqui em São Carlos. Para quem quiser conferir toda a programação, o site é www.filmefest.com.br. E lá tem toda a programação dos filmes que vão passar. E esse é um evento com a organização da Coordenadoria de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal, Sesc São Carlos e a TV Educativa de São Carlos, com o apoio de várias outras instituições de audiovisual aqui da cidade. Vai ter bastante coisa legal, muitos filmes de graça, muitas atividades bacanas. E também na próxima semana, de 9 a 12 de setembro, vai acontecer a 6.9, que é a nona semana Imagem e Som, organizada pelos alunos do curso de Imagem e Som de São Carlos. E também vai contar com oficinas, debates e exibições de filmes. E por conta dessas atividades, o Cine UFSCar não terá exibição na semana que vem, aquela exibição regular de toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Mas então a gente vai ter outros filmes, vocês podem conferir a programação da 6 no www.6.ufscar.br E também do Filme Fest, como eu já falei, www.filmefest.com.br. E esses links também vocês encontram depois lá no nosso blog, com todas as informações. Lembrando também que setembro é o mês que o Sino Fiscar faz 4 anos de aniversário, né? É isso aí, mandando parabéns. A comemoração foi na última quarta-feira, com o filme Fobia, com a presença do diretor. Foi muito bacana a sessão. Parabéns aí pro Sino Fiscar. Bom, galera, então é isso. Sessão das 6 chega ao final. Estamos terminando o programa de hoje. Então vocês podem continuar entrando em contato com a gente no nosso blog, que é o sessãodas6.blogspot.com, mandando e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. E agora pode anotar o nosso MSN pro próximo programa, vocês poderem conversar com a gente, que é radiofiscar@hotmail.com. O Sessão das 6 fica por aqui. Da semana que vem, eu queria mandar um beijo pros nossos ouvintes de Jacareí, que é a Cris e o André, meu irmão André, que tá lá em Jacareí. Um beijo pra eles. Queria mandar um beijo também pro Matheus Cury, pra Nelita Machiro e também para o Bruno, que participou do Sessão Ouvinte hoje com a gente. Quero mandar pra Lígia Gomes, que é ouvinte nossa aí, e também pra Tati Liberato, que ouve a gente sempre. E esse programa, o Sessão das 6 vai ficando por aqui. Esse programa tem produção e pesquisa por Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. Isso aí, uma boa noite, então. Confiram a programação de cinema e até o próximo Sessão das 6. Tchau, tchau. Sessão das 6.